Tá legal, só que tá bebendo, bota o copo pra cima aí, gente. Bota o copo pra cima. Tá cedo ainda, rapaz. Quem não aguenta mais ficar em casa nessa quarentena, bota o copo pra cima aí, bota o copo pra cima. Quem não botar o copo pra cima nunca mais faz amor na vida. Bota o copo pra cima aí, deixa o copo em cima e diz assim, ó. Eu tô de copona e brasador. Como é que ela tá? E a Marconi, como é que ela tá? Cheio de novinha querendo. Grande do Singa, como é que ela tá? Não quero Jack, não quero whisky, não quero combo, só quero... Oi! Só quero bunda, bunda, bunda, bunda, bunda no paredão. Só quero bunda. Eu falei! Só quero bunda no paredão. Só quero bunda, bunda, bunda. Bota o copo e diz...